Eu sei que é grande, a muralha é grande, mas veja o que Deus irá fazer. Sua arma é apenas o louvor, mas em nome do Senhor, você tem força e tem poder. Deus ordena pra cantar, é a hora de louvar, Ele vai agir agora. O inimigo vai fugir, porque não pode resistir o som da vitória. Ouça agora o som do batalhão de anjos de Deus guerreando. É o exército do céu que já está trabalhando. O arraial do inimigo é destruído agora. Esse é o som da vitória. Deus ouviu o seu louvor e do seu trono já se levantou. E o que estava pela frente Deus já derrubou. Agora é só da glória em nome do Senhor. O som da vitória está neste lugar. Exército de anjos estão a lutar. O que Deus prometeu a você, com certeza Ele vai entregar. O som da vitória, força é poder, é Deus te exaltando e honrando você. Deus abate o inimigo e faz milagre hoje aqui acontecer. É só dizer glória, glória, glória. Vai dizendo glória, glória, glória. Você vai cantando e Deus vai mudando hoje a tua história, irmão. É só dizer glória, glória, glória. Vai dizendo glória, glória, glória. Você vai cantando e Deus vai mudando hoje a tua história. Justo e Deus guerreando. É o exército do céu que já está trabalhando. O arraial do inimigo é destruído agora. Esse é o som da vitória. Deus ouviu o seu louvor e do seu trono já se levantou. E o que estava pela frente Deus já derrubou. Agora é só da glória em nome do Senhor. O som da vitória está neste lugar. Exército de anjos estão a lutar. O que Deus prometeu a você, com certeza Ele vai entregar. O som da vitória, força é poder, é Deus te exaltando e honrando você. Deus abate o inimigo e faz milagre hoje aqui acontecer. É só dizer glória, glória, glória. Vai dizendo glória, glória, glória. Você vai cantando e Deus vai mudando hoje a tua história, irmão. É só dizer glória, glória, glória. Vai dizendo glória, glória, glória. Você vai cantando e Deus vai mudando hoje a tua história. Esse é o som da vitória. O som da vitória. Deus vai mudando a sua história.